Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vida, ela está nas mãos de Deus. Muitas vezes o inimigo coloca você dentro de um labirinto escuro. Você se vê diante de situações em que você não percebe ou não acha uma saída. Mas saiba, Deus é aquele que no dia de hoje vai te capacitar, vai iluminar o teu ser, porque a palavra de Deus diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho, para o reino do seu amor. E onde tem amor tem luz, onde tem luz tem esperança, porque você pode vislumbrar, você pode ver aquilo que vai fazer com que você alcance uma saída. Pastor, mas eu não estou vendo saída nenhuma. Mas Deus é aquele que hoje vai mudar a tua sorte. A palavra de Deus diz que existiam 3 leprosos em Israel, eles estavam famintos, numa situação deprimente. E aí, eles, como não podiam morar na cidade em Israel, eles moravam afastados, eles olharam o acampamento dos sírios e falaram assim: vamos lá pedir um pouco de comida. Se morrer, morrer, se viver, essa vida aqui não vale nada. E diz a palavra de Deus que ao chegar lá, existia comida em abundância, porque o Senhor tinha expulsado os sírios daquela região. E aí, aqueles leprosos que não tinham esperança, não tinham expectativa nenhuma, aquele dia para eles era o último dia. Se morrer, morreu, não dá mais. Assim como Deus é aquele que muda a sorte, Deus vai mudar a tua sorte em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa só de um detalhe na sua vida, você precisa de esperança. Esperança é o combustível da alma, é aquilo que faz com que você tenha expectativa de que vai dar certo. Olha, vai acontecer. Foi essa expectativa, foi essa esperança que aquela mulher, que a palavra de Deus diz, do fluxo de sangue, 12 anos vinha padecendo, pensou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Jesus, ele está hoje se colocando ao teu lado. Estenda as mãos para ele, toque em Jesus e você vai ver essa dificuldade, essa luta, essa adversidade, esse labirinto escuro da tua vida ser dissipado. Deus vai te abençoar. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Pai, nós abençoamos a todos que nos ouvem no exterior, brasileiros que estão vivendo como estrangeiros, que eles possam compreender que nós todos somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, porque temos uma pátria superior, uma pátria sublime. Não somos mais deste mundo, mas vivemos neste mundo para explicitar a glória de Deus. Assim, Deus, eu peço o alento, a força, a coragem, a determinação de eles permanecerem firmes nos propósitos pelos quais o Senhor estabeleceu no coração deles. E se há homens e mulheres que estão fora do teu propósito, fora do nosso país, que eles voltem, que o Senhor dê recursos, que o Senhor dê oportunidade, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça coisas grandes e maravilhosas. Nós queremos também colocar a todos que estão fora do seu estado, da sua cidade, talvez morando em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, tentaram a sorte e que estão angustiados e amargurados de espírito, traga o alento, a força e o refrigério necessário. Eu te peço assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos aqui o e-mail da Alessi Ferreira dos Santos, lá de Münster, Alemanha. Boa noite, pastor. Eu preciso de oração pela minha salvação. Eu já aceitei Jesus como meu único salvador, mas não sou batizado ainda. Eu sou tão pecador e tenho muito medo de não ser salva. Obrigado, pastor. Minha amada Alessi, eu quero dizer que as boas novas têm dois grandes pilares. Quando nós falamos do Evangelho da salvação, quando nós falamos do Evangelho da transformação, dois aspectos você precisa entender e compreender. O primeiro é que todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos destituídos da graça de Deus, que não há nenhum justo na face da terra, a não ser Jesus Cristo que se fez homem, que não há nenhum justo na face desta terra que seja justo, que não tenha pecado e que não carece da graça de Deus. Não. Todos são pecadores e necessitam de Deus. O nosso pecado é errar o alvo, é literalmente não fazer a vontade de Deus, é literalmente desobedecer os preceitos e mandamentos santos, justos e maravilhosos do nosso Senhor. E a palavra do Senhor diz em Tiago 2, 9, 10, que se nós erramos apenas um dos preceitos, nos tornamos réu de todos eles. Desta forma, minha querida e meus amados ouvintes, não importa o tamanho do nosso pecado, a intensidade do nosso pecado, todos nós somos pecadores, estamos fadados, estávamos fadados ao inferno. Mas agora vem o segundo pilar das boas novas, que não importa quão profundo, quão vil, quão tenebroso é o nosso pecado, a graça de Deus vai mais fundo, ela nos arrebata, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos sacia, ela literalmente perdoa os nossos pecados. Porque somos merecedores? Não. Porque Deus nos ama. Porque somos bons? Não. Porque o Senhor tem uma aliança santa conosco. Dessa forma, queridos ouvintes, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e confessamos que Ele é Deus na nossa vida, então passaremos a eternidade com o Senhor. Porque a salvação é um ato da graça. Uma vez salvo, vamos fazer boas obras. Fazer boas obras é um reflexo, é um produto, é uma consequência daqueles que são salvos e libertos em Cristo. Desta forma, minha querida, eu te abençoo e repreendo todo o medo e toda a opressão da sua vida. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres para adorar e viver e passar a eternidade com Ele. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos, eu tenho meditado com vocês, meditei no dia de ontem a respeito de autoridade. Autoridade que Deus te deu, Mateus capítulo 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E eu falei que você recebeu de Deus essa autoridade. Você então, independentemente se você aceitou Jesus aos 9 anos, se você aceitou Jesus aos 20, aos 50, essa autoridade, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Deus, Ele te coloca uma roupa e Ele te dá uma carteirinha. Você é meu servo. E no mundo natural, quando você vê uma pessoa revestida de trajes, você olha um policial, você olha um juiz, você olha, essa pessoa tem autoridade. Ou se a pessoa puxa ali a sua carteirinha também, eu sou deputado, eu sou juiz, eu sou isso, eu sou aquilo. Você olha, opa, essa pessoa tem autoridade. Agora, como que eu e você no mundo espiritual, como que Satanás olha para você e fala assim, aquele ali tem autoridade? Quando é que isso acontece? Eclesiastes capítulo 9, no verso 8, a palavra de Deus diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Quando Satanás olha para você e te ver você limpo, te ver você lavado pelo sangue de Jesus, os teus pecados sendo purificados, ele olha e fala assim, misericórdia, aquele ali tem poder de Deus, aquele ali tem unção do Senhor, aquele ali tem autoridade sobre mim. O que ele falar, sai Satanás, eu vou ter que obedecer. Porque a palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, no verso de número 6, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todas as vezes, meus amados, em que você se veste de santidade, você se veste ali de atos de justiça, é colocado sobre a sua vida uma roupa chamada linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. E Satanás, ele reconhece que um crente limpo, um crente com sua roupa limpa, ele tem o quê? Ele tem autoridade. Gênesis capítulo 41, no verso 41, a palavra de Deus diz assim, disse, pois, Faraó a José, vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão, e lhe pôs na mão de José e o fê-los vestir de roupas de linho finíssimo, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Quando você está em santidade, atos de justiça, quando você foi injustiçado, quando você foi perseguido, quando você foi traído e você não revidou, em momento algum, na palavra de Deus, mostra que José, diante das dificuldades que passou, diante das adversidades que ele enfrentou na vida, em momento algum a Bíblia diz, queria José se vingar dos seus irmãos, queria José se vingar de Potifar, queria José acertar um murro na cara daquela mulher que falou, ó, você quis me agarrar, você quis tirar minha roupa. Não. A palavra de Deus diz, quando José chegou diante dos seus irmãos, ele diz assim, eu temo a Deus. Ele tinha nas suas vestes roupas de justiça. Por quê? Porque Satanás é aquele que reconhece numa pessoa a sua vestimenta. Eu e você, nós precisamos ter o quê? Roupas de justiça. A palavra de Deus diz no livro de Zacarias, capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à sua mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor escolheu a Jerusalém, ele te repreende, não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Queridos, quando você recebe uma veste nova, por quê? Porque nessa situação, esse sumo sacerdote que se chamava Josué, não é aquele Josué lá que deu as sete voltas na muralha de Jericó, é o sumo sacerdote que Zacarias capítulo 3 fala, ele estava com suas roupas sujas e diz que Satanás estava ao seu lado para lhe opor. Quando você perde a autoridade, quando você, em função do pecado, você se deixa vencer, Satanás é aquele que vai te opor. Por isso, você precisa ter sempre o quê? Vestes limpas. foi colocado aqui um turbante na cabeça dele. Eu quero profetizar na sua vida aquilo que está fazendo com que a sua mente pense no mal. Poxa, que mulher linda. Puxa, eu sou casado, mas ela é tão linda. Essa seta do diabo na sua mente, que é o adultério, eu vou repreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa seta que, eu vou tomar só um golinho de cerveja, só um copinho de cerveja, beber socialmente. Seta do diabo na sua mente, foge. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, e depois da empresa, e depois eu vou repor, eu vou conseguir devolver esse dinheiro para a empresa, ninguém vai dar falta que eu estou roubando. Seta do diabo na sua mente. Deus hoje vai colocar um turbante novo na sua mente em nome de Jesus, porque você precisa estar o quê? Lavado com o sangue de Jesus, para que Satanás olhe e fale: aquele ali tem autoridade. No programa de amanhã estaremos estudando sobre a carteirinha de autoridade que você recebe para vencer o mal. Não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, em todos. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui faz uma vocação, um apelo, um chamamento a todos que são do Senhor. Ele diz: prisioneiros do Senhor. É interessante porque isso é um paradoxo, porque somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Entretanto, esse texto está dizendo que somos prisioneiros. Somos livres do mundo, dos pressupostos, das trevas, das mentiras do diabo, do nosso próprio eu. Mas agora nós nos tornamos servos de Deus. Nós temos que entender isso bem. Nós só temos dois jugos neste mundo, das trevas e da luz, da mentira e da verdade, do ódio ou do amor. E ele aqui diz que nós, como servos de Deus, não temos uma segunda opção senão viver de uma maneira digna da nossa vocação, ou seja, viver em santidade. E aqui ele coloca algo espetacular: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse texto nos traz um aprendizado profundo, porque quem produz unidade é o Espírito Santo. Isso não é mérito do pastor, isso não é capacidade do ser humano, mas do próprio Deus, do Espírito Santo, que nos une no corpo de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Unidade na igreja é uma marca e uma característica e um atributo do próprio Espírito Santo. O que nós temos que fazer é conservar, preservar, manter esta unidade. E por isso ele está dizendo: façam todo o esforço. Porque a nossa tendência é cada um para um lado. A nossa prática é cada um fazer de um seu jeito. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus anseia e requer de cada um é que nos esforcemos. A pergunta, então, que nos fazemos é: por que é tão difícil vivermos em comunhão e unidade? A Bíblia diz: ó, quão bom e agradável são os irmãos viverem em união. Mas por que é tão difícil? Porque para vivermos em unidade, precisamos de humildade. A grande dificuldade é o orgulho. A grande dificuldade é a altivez, é a soberba. As pessoas querem fazer o que bem quiserem, querem ser independentes, autônomas. As pessoas não querem se submeter ou se sujeitar umas às outras. As pessoas não querem perdoar. As pessoas não querem servir. Por isso esse texto diz: sejam completamente humildes e dóceis, ou seja, amáveis. Para que haja unidade, precisa ter o Espírito. Para que haja unidade sobre a nossa ótica, precisa ter humildade e amabilidade. Ser amável, gentil, cortês. Certa ocasião, um grande empresário, um cara riquíssimo, ele me falou: pastor, tudo que consegui na minha vida foi por meio da gentileza. Surpreendente isso. Sejam pacientes. Você é uma pessoa paciente? A paciência é resultado de uma pessoa humilde, suportando uns aos outros com amor. Então, a dificuldade de vivermos em unidade é a falta de humildade, é a falta de sensibilidade, é a falta de paciência, e é porque as pessoas não estão dispostas a suportar uns aos outros. E esse texto diz que é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aonde há unidade, há paz. Se as pessoas estão juntas e não há paz, isso não é unidade, isso é um aglomerado. Isso pode ser até um grupo de bandidos. Mas aonde há a unidade do Espírito, necessariamente precisa haver paz. E aí esse texto vai de uma maneira tão linda, dizendo que há um só Deus, um só Espírito, fomos chamados só uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai, que é em todos, sobre todos, por meio de todos, em todos, a Ele toda honra. Quando vivemos em unidade, nós estamos glorificando o Pai. Quando nós vivemos em unidade, nós estamos honrando ao Jesus. Quando nós vivemos em unidade, nós estamos estabelecendo o marco do próprio Espírito Santo. Jesus diz na oração sacerdotal, João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me amastes. Unidade produz evangelismo e transformação. Unidade exalta o nome de Deus. Você é uma pessoa que se submete? Você é uma pessoa que vive em comunhão com seus irmãos? Então essa é uma marca do Espírito Santo. Se você não é, está na hora de você congregar numa igreja, voltar aos caminhos de Deus e viver de uma maneira santa e bendita em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que você continue andando na presença do Senhor, que você continue buscando a face de Deus. Agora, uma coisa é importantíssima na sua vida. Não deixe você de ir para a igreja, de congregar com os irmãos. Não queira você, às vezes, por um desapontamento com um irmão, com uma falha do outro, você falar: eu vou buscar Deus sozinho, eu vou buscar Deus em casa, estou cansado de igreja. Não funciona assim. 50% é você e Deus, 50% é você e a igreja. Você está inserido num corpo. Se você tirar o dedinho, cortar fora do corpo, ele vai apodrecer e morrer. Vai ser laço do diabo na sua vida se você deixar de ir para a igreja. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto ver que o dia se aproxima. Jesus está voltando, ele está às portas, e existe uma promessa tremenda. No livro de Isaías, capítulo 4, no verso 3, diz assim: e será que os restantes de Sião, Sião na igreja é Sião na Bíblia significa igreja, e será que os restantes da igreja, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos?